Paulo, o Choner, Papa Romeu, Alfa Victor Romeu. Confirmando a chamada do Sono. Paulo Choner, Papa Romeu, Alfa Victor Romeu, está no pátio 3, na posição 2, Maria. A gente tem uma dúvida aqui, a gente precisaria acionar a aeronave, fazer um táxi para o teste de freio. Como é que a gente pode proceder? Então, a gente vai voltar com o fiscal do pátio 3. Afirmativo. A intenção seria provavelmente sair à esquerda aqui, via Delta, fazer o táxi pela Alfa, direcionar na Juliette e retornar ao pátio 3. Então, está. Graças a isso, né? Escuta o Papa Romeu, Alfa Victor Romeu. Estabilizando aí na visual com a pista, 2398. 2398, seu retorno no 8, decimal 95. 2895, obrigado, seu amor. O teste frio vai ser feito só na velocidade de táxi mesmo, tá? Isso é isso? Você me falou, chamou o Xenés, só para o meu opositor, o meu? É, afirmativo. É, seu teste dos frios vai ser só na velocidade de táxi normalmente mesmo, tá? Isso é isso? Afirmativo. Eu apenas preciso fazer um táxi para testar os freios, o Xenés, o opositor, o meu. Sim, Alfa Victor Romeu, só depende mesmo da Infraero fazer seu pushback aí e acionar aí pro táxi, ok? Por nós aqui tá autorizado já o acionamento, chama pro táxi e vamos coordenar. Já foi feito a coordenação com a Infraero pra enviar o pushback ou não? Negativo, acredito que mais 15 ou 20 minutos, senhor, vai chamar novamente para puxar o acionamento. Ok, então coordenando com a Infraero aí pra fazer seu pushback e chama pronto pra acionar. Gente, o Alfa Victor Romeu, grato, senhor. Salvador, boa noite, está 3398, final 1-0. Está 3398, autorizado pouso, visto no zero. Vento 120 graus, 5 graus. em repouso, tá 39. Alfa Vitor Romeu? Alfa Vitor Romeu, prossiga. Já estão prontos já para o feedback, fazer o táxi. Frente livre, pushback, acionamento, reporte pronto para o táxi, Alfa Vitor Romeu. Pronto, táxi. Cristina Verde, solo 02, direito 219, só. Salvador, Santa Cristina Verde, se grupo. São 3398, táxi Alfa, Juliette, remota 12. Juliette, para 12, tá? Portugal 04, Charlie Information, Cleese to Lima, Papa Papa Tango, Flight Level 370, via Flight Plan Route, the first airway up is 010, after following a Flight Plan Route. Runway for takeoff, runway 10, and left turn after takeoff, Puka, departure and depart transition. Scope code 5532, Salvador Approach Control 120.8. Copy, we are clear to Lima Papa Papa Tango, flight level 370, flight path route. Initial airway, upper Zulu 10, expect departure 10, Puka, departure position, score 5532, and departure 10, that's the number, Portugal, 024. Portugal 024, is back correct, gate 11, report ready for the setup and pushback. Salvador, bom dia, gol 90, 9044, vou direto certo 366 para RNAV, desça para 4010, que é legal na 094. Vitor Romeu para o táxi, saindo via Delta, Alfa, Juliette. Alfa, Vitor Romeu, táxi autorizado, só confirmando, seria Kilo, Alfa, Juliette, Pátio 3, afirma? Sim, eu desculpo, Kilo, Alfa, saindo Pátio 3, Kilo, Alfa, Juliette, retornando Pátio 3. Gente, reporte ao término, Alfa, Vitor Romeu. Obrigado. Salvador, boa noite, 3170, formação, Charlie. 3170, desça via chegada Mari para nível de voo 050, que é legal na 094. Via chegada 1014, 050, 3170. Está aqui, vai retornar o Pátio 3, o Alfa, Vitor Romeu. Afirma, autorizado, Alfa Vitor Romeu, reporte parqueado na posição 02. Passará na posição 02, né? Primeiro 44, desça para 2500 pés, autorizado a RNAVE, reporte visual com campo. 2500, autorizado a RNAVE, reportará visual, 9044. São 3170, fluxo rápido 366, desça até 4000 pés, CNH 1094. CNH 3366, 4014, tá? 3170. Portugal 024, clear setup and pushback, report wide contact. Clear for push and start to report wide contact. Tiago 2 Romeu Alfa Vitor Romeu. Sim, frequência livre, Papa Romeu Alfa Vitor Romeu, uma boa noite. Bom, 9044, salvando 366? Tá, vai passar o 372, o 9044. Avisou algum campo? Confirmo. Tower 118, decimal 905, kilonete 1014. To be aware, please, the taxi 40.10, and India 1995, kilonete 1014. Então, 3170, desça até 2500, reposte e visa algum campo. 2500, reposta travessal, 3170. Passo final estabilizado, Minacista, 10. 0044, autorizado pouso, visto 0, vento 120 graus, 5 graus. Sente, livre pouso, visto 0, gol 9044. Controle Salvador, boa noite, Cessar 3520, Cruzeiro 260, Paião 50, informação Charlie. 3520, fala nível de voo 050, vou direto para a Rádio 366, para o Renato. Serra Viva 366, desce para 5000, César 3520. Serra 3170, chame torno no 8, decimal 95. 1895, boa noite. Meu 9044, solo 20, direito 219 só. Direito 219, eu vou 9044. Solo Salvador, bom dia, vou 9044, ligou. Vou 9044, bom dia, taxi Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette, portão 09, vou 9044. Roger, Bosch, Zero 2 5, maintain position, holding point 1A, 10, taxi, Alpha. Maintain holding Salvador, boa noite. Dan 3170, final 10. Dan 3170, autorizado pouso, pistola 0, vento 1100 graus, meio dos anéis. Dive, pouso no 0, Dan 3170. Zero 24 clear to line up and wait, runway 10. Clear line up and wait, runway 10, approach to 0 to 5. Solo 23, direito 219, solo. 219, solo 3, 170, baixo. 3170, Bruno. Portão 3170, taxi Alfa, Juliette, portão 06. Alfa, Juliette, portão 62, 3170. Portugal clear for takeoff, the wind is 100 degrees, 8 knots. Portugal 024 airborne at 26, call now, control 120.8. 120.8, boa noite, Portugal 024. Portugal departure, boa noite, Portugal 024, climbing flight level 370. Portugal 024, with the contact of departure, flight level 370 via Puka. Climbing 370 via Puka, Portugal 024. Portão 3520, desce até 2500. Autoridade RNAV, reporte visa ao controle. 2500, desce até 3520, 2014. Positivo, QNH permanece no 014. 1-0-1-4, reporte a visa ao controle, 3520. 2, autorização Recife, nível 4 ao 0. Voo 992, autorizado para Recife, apenas confirmando, tenho pré-aprovado 370. Copio 37, aguardo a coordenação 490. Copio 37. Autorizado para Recife, via Pêssego 17, nível 370. Perfil de saída Pucajamo Caju, curva esquerda após decolagem. Pistão 90. Transponder 5536, frequência do controle Salvador, 120, decimal 8. Autorizado Recife, nível 370. No Pêssego 17, saiu no perfil de saída Pucajamo Caju. Decolagem da pistão no zero com curva esquerda, 5530, transfone 120, decimal 80, controle, gol 1992. Gol 1992, correto, portão 8, chame pronto, pushback, seu nome. Traseiro de foco, consegue 9601, seu plano decimal 45, infanei 126, decimal 85. 12545, infanei 12685, that's all 024. Serra Vitor 366, visão 4, contou 3520. 60, chama agora a torre 118, decimal 95. 11895, tá 3520. Torre Salvador, boa noite, 83520, sinal Renave da 10, baixado e travadão. 83520, autorizado o pouso pistão 0, vento 100 graus 59. 100 com 5 livre pouso, 83520. Então, 389 no controle de Salvador, sem identificação, dessa via chegada a ponto para o nível de voo 050, ajuste o altímetro no 014. Paulo Salvador, boa noite, TAC 3520, livrou na foca. TAC 3520, boa noite, TAC V Alfa, Juliette, portão 03. Alfa, Juliette, portão 03, TAC 3520. Sargento Gol 1192 no 08. Gol 1192, autoridade, Sargento. Autorizado, aqui para o táxi, Gol 1192. Boa noite, boa noite, Bruno 812, na informação para a gente, para a nossa entidade. Bom, no 812, Salvador, sem chegada a Mare para o nível de voo 050, ajuste ao altímetro 1014. Chegada a Mare, 050, 1014, boa noite, boa noite. Bom, 1192, autorizado táxi para o ponto de espera Pistão 90, via parte 1, no táxi Índia. O ponto de espera chame torre 118 decimal 95, ajuste no 04 novo. Já táxi via parte 1, Índia, seu ponto de espera da 10, ajuste no 04, gol 1192. 1812, reduza a velocidade 2309. 2309, 2310. SAM 3891, está autorizado a descida para 25006. Altímetro 1094. 2014, está 3891. Salvador, boa noite, gol 1192, pode decolar no 0, pronto. 1192 autorizado, né? Decolar no 0, vento 100 graus, meia dúzia mais. 0, gol 1192. SAM 3891 está autorizado para o procedimento em nave após o voo na proa do Terra Vento 367, após o 367 foi na proa do Terra Vento 366, reporte de visual campista. 367, 366, vai passar estabilizado, SAM 3891.